Eu sei, eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou. Deixei meu coração falar por mim na vida e na canção. Amei até demais, libertei paixões contidas, mas fiz do meu amor a minha vida. Sofri e maltratei, insisti nos mesmos erros e até na solidão eu me agarrei no resto de ilusão. Talvez fosse melhor deixar pra trás mágoas sofridas. Pensamento, busquei novas paixões pra enganar meus sentimentos. Voltei e hoje eu sei que pra mim não tem saída. Hey.